porque Jesus, teu caminho me faz muito bem, por estradas, caminhos além, quero ir contigo também. Não te deixarei, não te deixarei, onde quer que fores, eu te seguirei. Não te deixarei, não te deixarei, onde quer que fores, eu te seguirei. Carne vem procurando me ferir, estarei bem perto de ti, seguirei até o fim. Não te deixarei, não te deixarei, onde quer que fores, eu te seguirei. Não te deixarei, não te deixarei, onde quer que fores.